fortes se identificam. Os fracos não têm inimigos, mortos não têm amigos. Tragam os vivos, sem direito a morrer enquanto vida inspira minha voz. Feito Vinícius Júnior, não sou vítima desses cuzão, sou algoz. Deixa eles contar histórias, eu conto vivência. Minhas letras não são conceitos pra enfeitar palestras, entenda. Cês são cheios de teoria, nós educa pelo exemplo. Não esperei ser coroado, coroei a mim mesmo. A meta ainda habitar os fones do sem roto, sem pátria, sem nome. Nesse campo estéreo onde lucidez é um castigo pros homens, ainda prefiro ser um dos top 5 menos ouvido. Que no TikTok não viraliza, mas na madrugada ainda acaba gatilho. Sem medo de errar o tempo todo, exposto ao risco e à falha. Eu não canto rap, não. Desenterro alma, cedei a vida no bagulho. Ninguém viu, finge que não vê. Não quer que não tô pra ser visto. Sou o que faz acontecer. Fortes se identificam. Os fracos não têm inimigos, mortos não têm amigos. Tragam os vivos, sem direito a morrer enquanto vida inspira minha voz. Feito Vinícius Júnior, não sou vítima desses cuzão, sou algoz. Não se limita à música rap, isso é real. Meus versos são espelhos incômodos, assombrada moral, desvelando máscara, expondo a verdadeira personificação do caos. Mostro tanto carisma político, ainda é letal. Mestres na arte de ilusão, transforma sua dor em entretenimento. Junto às brisas, risos cedem lugar a lamentos. Mestres na arte de ilusão, até os que a fama condena querem seu nome nos títulos dos livros que escrevem contra a mesma. Sou como me vê, uma revivescência de Clarice. Estrangeira até dentro da própria pele que ainda respira, resiste. Esperando o pior, mas sem medo, com a honra de morrer feito Spinoza. Sem fama, sem reconhecimento, mas fiel à própria prosa. Minhas filhas vão onde eu vou, come o que eu como, veste o que eu visto. Não acredito em quem se veste melhor que seus filhos. Me mostra o que mais se expõe, eu te mostro o que te falta. Onde felicidade quando de verdade não grita, se esconde. Quer ouvir uma história feliz ou verdadeira? Aqui nada é seguro, suspeite de toda beleza. Quando você olha demais pro abismo, o abismo olha pra você. É isso, é. Só que aqui ninguém tem medo de olhar pro abismo.